can't you forget? I'm the king. Jovem não dificulta, folgado assim não chega nem na idade adulta. Prove do próprio veneno, filho da que você destila iguais a tu. Deixou vários no sereno, entra na vila, vai vendo. Eu passo o rap, é mais um gol no embalo imaginário do bebê de Bebeto. And here I go, estilo Copa de 94, eu tinha 22. Underground, conhaque e erva, de dia feijão com arroz. No primeiro round, checava o mic, vai que vai. Um, dois, um, dois, é mais um que cai. Hoje são mais de 20 anos e avante não atrapalha. Me mantenho relevante entre uma pá de rima palha. Então, irmão, não atravessa porque eu não deixo. Meu verso é boxe no queixo, vem me atacar na minha vida pessoal. Sai do eixo e passa mal, quer saber de mim? Abre o jornal, abre o portal, eu vim da imensidão do espaço sideral. Eu sou rock and roll, eu sou rock and roll. Eu sou rock, eu sou black, eu sou samba. Nascido em São Paulo, sou criado rap bamba. Eu sou daquele tempo que só nós acreditava. Com um Walkman no ouvido adormecia e bolava. Sonhava em ser Taíde, os cara um por um. Black Junior, MC Jack, DJ Ninja, DJ Eu atirei na morte, tive sorte, fui pro jogo. Venho da zona norte, se eu caio, volto mais novo. Não tinha banca forte, um lobo solitário. Um homem invisível, chamado de otário. Mas fui um visionário, tracei o itinerário. Pra mim não tinha folga, qualquer hora era horário. Rimava nas calçadas, nas praças, porta de igreja. Em mesa de sinuca, nos bote, troca de breja. Mas tenho uma certeza só, faria igualzinho. Faria a mesma rima, mesmo som, mesmo caminho. Porque eu sou rock, rock. Eu sou rock and roll. Eu sou rock and roll. Bota no pé do black, querendo pagar pra ver sem fundos pra cobrir seus cheques. Veneno, eu também destilo, só que é uma questão de estilo. A minha fonte abundante de versos já faz com que não seque. Vida que segue é aquilo, rap, reggae, poesia em movimento. Ou movimenta um quilo, somos feitos das nossas escolhas. Alguns momentos são tipo assim, melhor ficar na encolha escrevendo. Até acabar a tinta da caneta e no dedo cria a bolha. A bereta em mais um beat, eu viro a folha. Meu irmão, eu deixo no caderno o duelo entre os meus anjos e demônios internos. Falta humildade relativa no ar, difícil de respirar. Não cheguei em nenhum lugar, vou escapar do zoom, zoom, zoom. Eu vou fugir com os meus moleques só ouvindo blunt, flat, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Rock and roll. Eu sou rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Eu sou rock and roll. Eu sou rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Ai, ai, ai, de repente, uma na agulha 16 no pente. Eles procuram um alvo pra sua queixa mais recente. Lembro da minha avó, lágrimas riscam o meu rosto, secam minha mente, preparam pro que vem pela frente.